Aquecimentos. 3. Notas e andamentos. 2006. Pré-requisito. Tocar um instrumento com alturas definidas e pertencentes a um sistema de afinação comum. Preparação. A. Todos os jogadores começam a tocar ao mesmo tempo. Cada jogador toca uma única nota, com uma altura específica. A nota inicial de cada jogador deve ser escolhida em segredo. Um jogador pode trocar esta nota inicial por outra se achar que isto contribuirá para que todos toquem notas pertencentes à mesma classe de alturas, por exemplo, a classe de alturas Dó. Caso tenha mudado de nota, um jogador deve esperar que pelo menos dois outros jogadores tenham mudado de nota, a fim de mudar de nota novamente. Quando todos estiverem tocando a mesma nota, podem recomeçar A ou partir para B. Os ritmos das notas devem ser os mais diversos possíveis. B. Todos os jogadores começam a tocar ao mesmo tempo, cada jogador repetindo um ritmo pulso de andamento específico. O andamento inicial de cada jogador deve ser escolhido em segredo. Um jogador pode trocar este andamento inicial por outro se achar que isto contribuirá para que todos toquem no mesmo andamento. Caso tenha mudado de andamento, um jogador deve esperar que pelo menos dois outros jogadores tenham mudado de andamento para mudar novamente de andamento. Quando todos estiverem tocando no mesmo andamento, devem recomeçar A. Quando terminar essa incursão em A, termina o aquecimento. Jogando notas e andamentos. C. Os jogadores definem um valor numérico inteiro para N. Cada jogador tem N vidas. Um jogador perde vida toda vez que tocar junto com outro jogador. Se um jogador não tiver mais vidas, ele é eliminado e deve parar de tocar. Todos os jogadores tocam notas de duração curtíssima. Cada jogador escolhe em segredo uma nota inicial. Caso ele seja o primeiro ou segundo jogador a mudar de nota, pode mudar de nota quando quiser. Do contrário, ele deve esperar que pelo menos dois outros jogadores realizem mudanças de nota, antes de realizar a próxima mudança. Uma sequência é definida por 2M notas seguidas, onde M é o número de jogadores. Com três jogadores, uma sequência tem seis notas. Se algum jogador ficar sem tocar durante uma sequência, perde uma vida. D. Cada jogador escolhe em segredo um andamento inicial. Todos eles começam a tocar ao mesmo tempo, convergindo para um mesmo andamento. Quando todos estiverem no mesmo andamento, devem fazer uma pausa. D acaba e C começa, ou recomeça. Uma partida de notas e andamentos se inicia em D. Quando todas as notas de todos os jogadores não eliminados em C pertencerem à mesma classe de alturas, eles devem iniciar conjuntamente pela última vez D. A partida acaba após a pausa, no final de D. Cada jogador pode forçar a ocorrência de D uma vez durante o jogo, tocando sua nota em trêmulo, por pelo menos um segundo, e dando uma entrada aos outros jogadores. Jogadores que não entrarem sincronicamente neste ataque, perdem uma vida. Para D, a nota que cada jogador toca deve ser a mesma que tocavam logo antes, em C, exceção feita à primeira ocorrência de D, quando os jogadores escolhem em segredo uma nota inicial. Ganhe o jogador que tiver mais pontos. A conversão em pontos se dá da seguinte forma. Para cada vida, um ponto. Ter chamado D, dois pontos.